Estrela, ilumina meu céu, me tira esse fel, adoço meu viver. Estrela, nossa felicidade quer reinar de verdade, não quer nos ver sofrer. Meu mundo vai ficar blue quando teu beijo for meu e o teu lindo corpo nu vir buscar o que é teu. A nossa relação tem que se eternizar, pois foi no teu carinho que eu aprendi a amar. Eu sou feito um beija-flor, a caça de uma flor, a procura de um perfume que desperte o nosso amor. E sei que dessa flor posso encontrar bem mais que néctar e o dor. Posso encontrar a paz. Estrela, ilumina meu céu, me tira esse véu, adoço meu viver. Estrela, nossa felicidade quer reinar de verdade, não quer nos ver sofrer. Estrela, ilumina meu céu, me tira esse véu, adoço meu viver. Estrela, nossa felicidade quer reinar de verdade, não quer nos ver sofrer. Meu mundo vai ficar blue quando teu beijo for meu e o teu lindo corpo nu vir buscar o que é teu. A nossa relação tem que se eternizar, pois foi no teu carinho que eu aprendi a amar. Eu sou feito um beija-flor, a caça de uma flor, a procura de um perfume que desperte o nosso amor. E sei que dessa flor posso encontrar bem mais que néctar e o dor. Posso encontrar